leve. Confira de vida, treta leal e voz ativa. Nem feminista, nem pessimista, sou satisfeita. Aqui é Maia, rei, se morde rala. Determinada, não desisto de nada. Teimosa, abusada, sinta a pegada. Sou destemida, espiritualizada. Deus e orixás comigo na caminhada. Pera aí, deixa eu chegar, olha pra cá. Vou me apresentar, meu nome já me mostro. Tenha medo, pois sou bárbara. Forte, corajosa, curiosa, envergonhada. Índia, africana, europeia, miscigena. Mas não confunda, pois eu não sou leviana. Te mostro minha daga de Ansã. Essa é a minha Jovem fama. Flores, um feito amor, estraga tudo que há de bom. Em ti pra mim, você quisia antes do fim me destruir. Então e aí, vai desistir, mas cadê a voz?